Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Quem achou, diga amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. O Senhor nos diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Mantendo duas coisas, ele diz: mantendo fé e uma boa consciência. Diga comigo, igreja: fé e uma boa consciência. Olha que interessante o verso 19, ele diz assim: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Sério essa palavra, né? Pai, pedimos que a tua palavra entre no nosso coração, Senhor, que nós sejamos treinados espiritualmente. Senhor, que cada um de nós, nesses dois dias, sejamos acrescentados no Espírito, em nome de Jesus. Se você concorda, levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Mantendo fé e boa consciência. Amados, o valor da oração em línguas, da meditação na palavra, quantos têm praticado a oração em línguas, a meditação na palavra, é que através da oração em línguas você recebe os mistérios de Deus dentro do seu espírito, e pela meditação na palavra esses mistérios são decodificados. Na verdade, Paulo disse em 1 Coríntios 14, verso 2: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Diga comigo: em espírito fala mistérios. Com a mão levantada bem alta: em espírito fala mistérios. Na medida que eu falo com meu Pai em outras línguas e medito na palavra, eu me abro para que a minha consciência espiritual seja construída. Eu me abro para que o Senhor vá estabelecendo o meu universo espiritual. O Senhor vá criando dentro de mim, não mais aquele universo que Adão me legou, mas o universo que Jesus me legou. Ele diz que haverão novos céus e nova terra. Porém, nós podemos viver nesses novos céus e nova terra agora, pela fé. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: não espera morrer para ir para o céu, não, irmão. Vive lá agora. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome. Diga: fulano, não espera morrer para ir para o céu, não. Vai para lá agora. Eu sempre ensino: só vai para o céu quem já foi, aleluia. Só entra lá quem é de lá. Quem é de lá, quer dar um grito de vitória. Então, quando você vai orando em línguas, você vai sendo reconstruído espiritualmente. E o Espírito Santo, ele começa a destruir aquele universo adâmico e começa a manifestar o universo de Cristo. O Espírito Santo começa a arrancar aquelas plantas que o Pai não plantou, aqueles conceitos que o Pai não plantou, e ele faz isso através da palavra revelada, da palavra viva. Amado, é muito importante você entender o que é uma palavra revelada, porque toda palavra revelada tem o poder de livrar você na hora do fogo, na hora da prova. Quando você está construído na sua consciência, levanta as suas duas mãos e diga: construído na minha consciência. Você não tem uma má consciência, pelo contrário, você tem uma boa consciência. E Paulo deixa bem claro que uma boa consciência fará com que você não naufrague. Uma boa consciência irá livrar você de um naufrágio. Paulo passou por 3 naufrágios, mas não espiritual. O barco espiritual dele nunca afundou. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: o seu também não vai afundar, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Então fala forte comigo, para que o meu barco não afunde, a minha consciência espiritual, ela precisa ser reconstruída. Mais forte, igreja, ela precisa ser edificada. O que é consciência espiritual? É aquela luz íntima que te guia a cada dia. É aquela luz íntima que muda o seu comportamento. É aquela luz íntima que preserva a sua confissão de fé. É aquela luz íntima que mantém você no caminho. É aquela convicção interior que, independente do quadro natural, você se move pelo quadro espiritual. Isso é uma boa consciência. Então, quando você nasce de novo, você tem uma consciência. Você sabe quando você peca. Você tem aquele sentimento de certo e errado, amém? Você tem uma consciência quando você nasce de novo. Na verdade, um dos sinais do novo nascimento é uma consciência espiritual. Eu sei que eu nasci de novo, porque hoje eu tenho uma consciência espiritual. Quantos aqui tem uma consciência espiritual? Se você não tem, meu irmão, você nunca nasceu de novo. Você vai nascer hoje, aleluia. Levanta a mão e diga, eu recebo. Mas na medida que eu oro em outras línguas e medito na palavra, o Espírito Santo, ele vai iluminando o meu espírito. Ele vai esclarecendo o meu espírito. E você passa a ser uma pessoa esclarecida. Quando isso não acontece, amados, então nós temos que correr para a vida natural. Nós temos que nos valer de recursos naturais. Nós temos que nos socorrer no homem. Nós temos que nos socorrer nas coisas da terra. E isso não é o melhor de Deus para nós. Na verdade, quando você recorre ao natural, você não está pecando. Certa vez Paulo disse, olha, diante da atual circunstância, é melhor que as mulheres, os homens, é melhor que os irmãos não se casem. Havia tanta perseguição ali na igreja, tanta família sendo destruída, que Paulo diz em 1 Coríntios, ele diz assim, olha, é melhor que a mulher, que o homem não toque mulher. Quem já viu esse texto? É estranho esse texto. Ele diz assim, diante da atual circunstância, é melhor que não se casem. Logo na frente Paulo fala assim, olha, você pai que está vendo a sua filha passada, a flor da idade, você casar ela, você faz bem, mas se você não casar, você faz melhor. Claro que aquilo diz respeito a um contexto da época, sim ou não, amados? As pessoas se casavam, no outro dia eram levados para as prisões, para as arenas, eles eram perseguidos, mãe nunca mais viu o marido, marido nunca mais viu o filho, esposa nunca mais via o pai, a mãe. Então pode, gente, é melhor ficar solteiro. Agora, se você se casar, você faz bem, mas se você não casar, você faz melhor. E isso serve para nós hoje em termos da vida espiritual. Há coisas que você fizer, irmão, você faz bem, mas se você não fizer, você faz melhor. Não é errado buscar o natural quando você não tem o espiritual. Não é errado você andar na autopreservação da alma quando você ainda não tem uma fé edificada. Não é errado. Mas se você optar pelo espiritual, você vai fazer melhor. Eu declaro aqui um povo que anda no Espírito. Vou falar de novo. Eu declaro aqui um povo que anda no Espírito. Vou falar novamente. Eu declaro aqui um povo que anda no Espírito. Agora, isso só será possível, querido, se a sua consciência começar a arder debaixo da palavra viva. Porque não adianta um gabinete com o pastor, com a pastora, não adianta você me telefonar, passar um e-mail para mim, uma mensagem para o Facebook, em certos momentos da guerra, não adianta. Há momentos da guerra que a palavra do homem não tem força para mudar o meu comportamento. Há momentos que, na batalha, que a palavra do homem, por melhor que seja, por mais cheia de amor que seja, ela não tem força para me estabelecer na fé. Agora, quando você tem uma palavra de Deus, meu irmão, quando você está iluminado, Aquela circunstância que contradiz a palavra, ela tem que ceder, porque você se firma na palavra, e no fim sempre prevalece a palavra que Deus te deu. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Então, abraça com o seu irmão, pergunta assim para ele, uma pergunta forte: você tem palavras que Deus te deu que sustentam a sua vida, irmão? Pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta assim para os meus irmãos: quantos aqui tem promessas que Deus te deu? Estou falando, Deus deu para a igreja, nem para fula, Deus deu para você. Quantos tem promessas que Deus te deu nas quais você se firma aí sempre? Dá uma glória a Deus bem forte. Joga a mão para cima e diga forte: cada palavra que Deus plantou no meu espírito, ela se projeta na minha consciência, formando um grande santuário espiritual, onde eu adoro a Deus, onde eu ando em fé, onde eu vejo espiritualmente. Faz assim com a sua mão. E essa consciência tem o poder de me livrar de qualquer naufrágio. Meu irmão, quando você está iluminado pela palavra viva, quando você tem promessas que te sustentam, você não cai. Aí você entende o que Paulo disse quando ele disse: abatidos, porém não destruídos. Claro, a alma fica batida diante de uma circunstância contrária, sim ou não? Sim. Ou só eu que tenho uma alma aqui? A alma se abate. A alma sente coisas, a mente pensa coisas, a vontade muitas vezes dá uma baquejada assim, dá uma, né? A alma é aquele barquinho que sofre as intempéries das ondas, mas você tem que ter uma âncora para a tua alma. Fala novamente, você tem que ter uma âncora. Não importa o quanto a tua alma está balançando, ancora ela no Espírito em nome de Jesus Cristo. Porque uma alma ancorada no Espírito, ela não afunda. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Então diga comigo: o valor da oração no Espírito é que ela vai formando a minha consciência espiritual. Irmãos, quantas vezes eu me valho de palavras que Deus me deu há tanto tempo atrás? Porque palavra de Deus não tem data de validade. Tribulação tem data de validade, palavra de Deus não. Que isso, pastor? Como assim? Está escrito lá: um tempo, dois tempos, nem três tempos, é metade de um tempo. Aleluia. Está escrito na palavra, irmão. A grande tribulação, ela tem um tempo de validade, quanto mais a sua. Acho que vocês gostaram de ouvir isso, né? Você quer que a guerra continue? Não, você não nasceu para viver no deserto, não, irmão. Você nasceu para viver no Espírito. E Deus está falando para alguns aqui essa noite: o seu tempo de deserto acabou. Deus está falando para alguns aqui essa noite: você não vai dar mais nenhuma volta nesse deserto. Chega! Está na hora de entrar na terra prometida, chamada Espírito Santo. Levanta a tua mão e diga: eu recebo. Fala para três pessoas perto de você: tua tribulação tem data de validade. Põe a mão no nome do seu irmão, olha nos olhos dele e fala assim: a grande tribulação nem é a sua, meu filho. Fala, Bruno, nem é a sua. A grande. A sua é a pequena. Porque tem a grande tribulação e tem a pequena. A pequena é a nossa. Fala para o teu irmão: a grande tribulação, ela vai durar um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. Aquilo que Deus falou com você há 10 anos atrás vale hoje. Aquilo que Deus falou com você há 20 anos atrás vale hoje. Aquilo que Deus falou com você há 5 anos atrás vale hoje. Você precisa estar ancorado além do véu. O escritor de Hebreus diz que nós temos uma âncora segura e firme que penetra além do véu. Agora Deus, gente. Faz assim com a mão, fala assim: a alma balança, mas o Espírito sustenta. Não se sinta condenado se você está balançado na alma. A minha também fica balançada. Que é isso, pastor? A sua é a minha. Toda a alma fica. Até de Jesus ficou. A diferença é que ele disse: o Espírito está pronto. Lá no Getsêmane, ele disse: o Espírito está pronto. Olha, está difícil. Eu estou sentindo uma angústia aqui de morte. Mas nada me faz recuar do meu posicionamento. Pai, dá para passar de mim esse cálice? Dá não? Não seja feita a minha vontade. Minha vontade não serve de base agora, Pai. Ela está balançando com o vento. Mas o meu espírito está firme. Cumpre em mim a tua vontade, Pai. Amados, isso foi tão forte na vida do Senhor, que quando se completou os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, ele estava longe de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus estava sempre perseguindo uma palavra. Jesus estava sempre caminhando numa palavra. Jesus estava sempre consciente espiritualmente. Nada pegava ele de surpresa. O diabo nunca chegava na frente de Deus na vida dele. Toda vez que o diabo chegava, Jesus já estava um milhão de anos luz na frente. Porque se você anda no Espírito, o diabo nunca chega na frente do Espírito Santo. Quando o diabo chega, você já está preparado. O diabo chega, você já foi preparado. O diabo chega, você já foi preparado. E aquele dardo que veio para te destruir sempre é transformado em bênção para a tua vida. Vou falar de novo. Aquele dardo que veio para te destruir sempre é transformado em comida para o seu espírito. Bate pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Faz assim com a mão. Diga forte: se eu tiver uma consciência espiritual construída, edificada, uma boa consciência, todo dardo, quando choca, fala igreja, quando choca nesse campo espiritual de força, ele é transformado e cai em mim bênçãos, alimento, fortalecimento, e eu começo a entender o que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Mas isso é o escudo da fé que faz isso. Aí você mistifica o escudo da fé, né? Você mistifica o escudo da fé. O escudo da fé não é místico. O escudo da fé é a palavra que Deus te dá e você vive nela. O escudo da fé se manifesta quando você exerce a sua fé, quando você pratica o que Deus diz. No momento que você põe em ação a convicção que você tem, cria-se um campo espiritual de força. E aí você entende o que Sansão disse quando ele disse: do comedor saiu comida. Você devia estar dando glória a Deus, irmão. Por que, pastor? Porque Sansão falou isso uns 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Já estava na hora de você ter entendido isso. Ele disse: eu vou dar um enigma para vocês. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Sabe por que a gente não entende esse enigma? Porque o enigma de Sansão não saiu de uma teologia, de uma doutrina humana. O enigma de Sansão nasceu de uma experiência. Quando aquele leão veio contra ele, rasgou o leão, fogo de unção queimou aquele leão, formou uma colmeia. Quando ele volta ali, ele não pega derrota, ele pega mel. Do comedor saiu comida. Dá um sorriso para o seu irmão e fala para ele: do comedor, meu irmão. Olha nos olhos dele e fala: sabe esse negócio que está vindo para papar você, irmão? Fala. Sacode ele e fala: você fica forgado, irmão. Fala igual os goianos. Fala para o teu irmão: fica forgado, irmão. Vai papar, não. Você vai tirar mel dessa situação. Você vai tirar força dessa situação. Você vai crescer com essa situação. Você vai ser transformado com essa situação. Por quê? Porque você não tem uma doutrina humana, você tem uma experiência no Espírito, com a palavra. do comedor saiu comida. Mas só entende isso, irmão, põe a fé em ação, porque quando você põe a fé em ação, não é mais você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, de tal forma, tomou Sansão, que ele rasgou aquele leão, como quem rasga um cabrito. Enquanto todos veem o leão, Sansão vê um cabrito. Fala para o teu irmão assim do seu lado, sabe por que você está com medo disso? Fala para ele. Que você está vendo um leão. Mas vai orar em línguas, vai falar para ele. Para de orar em línguas, não, irmão? Até que você não veja um leão mais. Você veja um cabrito. E o Senhor te diz: rasga esse cabrito com a minha unção, diz o Senhor. Dá um grito de vitória. Então joga a mão para cima e diga: uma consciência espiritual construída me preserva, me alimenta, me guia, me livra, me fortalece, me fundamenta e põe o capeta para correr da minha vida. Tem que estar consciente. Consciente. Não do leão, mas do cabrito. O que você está vendo? Estou vendo um leão. Vai orar em línguas, irmão. E agora, um ano depois, o que você está vendo? Um leão. Vai orar em línguas, irmão. E agora? Eu estou vendo um cabrito. Vai lá e rasga ele. Todo mundo vai falar que você é louco, mas você não está vendo um leão, você está vendo um cabrito. Uhul! Fala assim comigo. Uhul! Chama alguém pelo nome aí e diga: fulano, rasga esse leão como quem rasga um cabrito. Do comedor não saiu vergonha, do comedor não saiu derrota, do comedor não saiu humilhação, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O que esse pastor está falando? Tem que ler a Bíblia, irmão, senão você não vai entender nada. As coisas, elas aconteciam na vida de Jesus sempre para cumprir uma palavra. Não é? A Bíblia diz que ele nasceu em Belém para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Ele disse que ele foi para o Egito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: do Egito eu chamei o meu filho. A Bíblia diz que ele do Egito foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que estava escrito: ele será chamado Nazareno. De Nazaré ele se muda para Cafarnaum porque deu uma doida nele. Não, se cumpriu o que foi dito. E tu, Galileia dos gentios, Cafarnaum, vai morar lá para se cumprir uma profecia. E toda a vida dele, até na cruz, as coisas aconteciam para cumprir a profecia. Ele disse: tenho sede. Tudo foi profético, irmão. Eu declaro: tudo na tua vida será profético. Vou falar de novo: tudo na tua vida vai ser profético. Joga a mão para cima e diga: eu recebo essa palavra. Chacaramandarabacará. Então, a religiosidade, ela nos deixa perdidos, porque a religiosidade nos treina nos programas, nos treina nas estratégias. A religiosidade nos treina nos departamentos. A gente aprende automaticamente a fazer as coisas na igreja. Num certo sentido, isso é bom, não está errado. Mas quando você fica privado do treinamento no Espírito, quando você não tem uma consciência espiritual, quando você não é filho de uma palavra, está errado, meu irmão. Quando as pessoas olham para você e não percebem o seu CPF espiritual, Crente tem que ter CPF espiritual. Crente tem que ter identidade. Crente precisa ter as marcas de Cristo. Paulo disse: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão: quais são as marcas que a sua vida reflete? Porque com cada guerra que você vence, você sai marcado com as marcas de Cristo. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão bem alto e fala comigo bem forte: cada guerra que eu venço, e eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: você não vai perder essa guerra, você vai vencer essa guerra. Vou falar de novo: você não vai perder essa guerra, você vai vencer essa guerra. Grita comigo: cada guerra que eu venço é uma cicatriz que nasce, e a minha cicatriz profetiza. As minhas cicatrizes ensinam, guiam. As pessoas vão olhar para você e perceber que você tem marcas espirituais. Tudo bem no começo, irmão, que você quer pular, dançar, isso é bom. Tudo bem que no começo você não sabe, você segue alguém, você pega seu dinheiro, põe na mão do banqueiro, como Jesus ensinou. Por que você não entregou para o banqueiro? Depois eu pegava pelo menos com juros. Tudo bem que no começo você não sabe ouvir Deus, você não sabe o que é a palavra revelada, você não conhece a voz do Espírito Santo, mas isso não pode se perpetuar. No começo tudo bem, meu irmão, mas 6 meses depois não dá mais. Abraço com o seu irmão, fala assim para ele: tudo bem no começo, irmão, a gente não sabe ouvir Deus, fala. Dá uma sacudidinha no seu irmão, mas 6 meses depois não dá mais, irmão. No começo você corre atrás do profeta, mas depois o profeta tem que correr atrás de você, irmão. Essa é só para quem entende o que eu estou falando, vou repetir. Tudo bem que no começo você vai atrás do profeta, mas chega uma hora que o profeta tem que ir atrás de você, irmão. Porque quando você está no Espírito, você não vai atrás do profeta, o profeta te acha. Você pode se esconder de diário. Não é com profetada não, meu irmão, ele vai confirmar o que Deus está falando com você. O verdadeiro profeta não inventa, ele contribui com a obra do Espírito Santo na sua vida. Então, uma boa consciência é uma consciência construída pela palavra viva. Não é uma consciência adoecida pela religiosidade, porque a religiosidade, ela cria calos na nossa consciência. Quando você substitui o homem, perdão, quando você substitui o Espírito Santo pelo homem, quando você depende de um púlpito para viver em Deus, você não tem aquela conexão sua com Deus. Irmão, tenha a sua conexão com o Espírito Santo. E você não fará parte daqueles que vêm e vão. Você já viu? A igreja tem um grupo que vem e vai. Eles vêm e vão. Mas tem um grupo que vem e fica. Porque os que ficam não são filhos de um sistema, são filhos de uma palavra. Vou falar de novo. Os que ficam não são filhos de um sistema, eles são filhos de uma palavra. Eles não estão atrás da próxima moda. Eles não estão atrás da próxima onda evangélica. Eles estão seguindo a palavra profética que queima no espírito deles. Irmão, eu declaro você cheio da palavra profética. Levanta sua mão, você vai receber uma unção aqui hoje. Eu declaro você cheio da palavra profética. Eu declaro você ardendo com a palavra de Deus. Dá um grito de vitória, irmão. Mais forte, dá um grito de vitória. Já tem meses e meses e meses que eu estou meditando no livro de Esther. Quem é perto de mim sabe disso. Quem me acompanha pela internet sabe disso. Terminei agora a 25ª vez de ler o livro de Esther. Poucas vezes eu preguei sobre Esther. Poucas vezes. E Deus já me deu tanto nesses meses. Mas não é para pregar, é para me transformar. Não é para iluminar você em primeira instância, é para iluminar o meu espírito. É o meu universo que está sendo recriado. Porque, meu irmão, você pode viver não no universo que os seus pais te legaram, você pode viver no universo que a tua fé recriou. Isso é uma das coisas mais poderosas que você já ouviu na sua vida. A fé tem o potencial de criar um novo mundo para você. Hebreus capítulo 11 diz: pela fé entendemos que os mundos, inclusive o seu mundo, irmão, se liga aqui, senta nessa cadeira, você tem que receber isso, estufa o peito, senão glória a Deus bem forte. Dá um sorriso para mim, diga aleluia. Abre o peito assim, abre o espírito, fala assim: está aberto, pastor, fala. Está escrito em Hebreus capítulo 11 que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem vieram a existir das coisas que não aparecem. Os mundos foram criados. Meu querido, você é o universo inteiro para Deus. E você não teve escolha com respeito à família que você nasceu, à cidade que você nasceu, ao nome que você tem. Muitas coisas da tua vida, tu não teve escolha, irmão. Você herdou dos seus pais, você herdou da vida, você herdou de Adão, e alguns aqui herdaram algo muito terrível. Alguns aqui nasceram numa família macumbeira, espírita, filho do capeta. Nossa, pastor, é verdade. Não importa o que você herdou naturalmente, você nasceu do Espírito de Deus. E você tem o poder agora, pela fé, de recriar o seu universo. Você ouviu isso? Você tem o poder agora de recriar tudo na tua vida. Dá um grito de vitória, igreja. Joga a mão para cima e diga: não importa o que eu herdei de Adão. Mais forte, igreja, não importa o mundo que eu herdei. Importa o mundo que eu e o Espírito Santo estamos recriando. Por isso, quem está em Cristo é uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criação. E as coisas antigas. Importa o livro maligno que você herdou com o seu nascimento, o seu livro espiritual tem folhas limpas e brancas. E o Senhor te diz: eu quero escrever uma nova história. Eu quero reescrever sua história. Não será uma história de pecado, não será uma história de enfermidade, não será uma história de pobreza e miséria, não será uma história de maldições. Não! A sua história agora é comigo, diz o Senhor. Quem recebe essa palavra? Diga para o irmão que está ao seu lado, fala forte: a fé, olha nos olhos dele, a fé tem o poder de recriar o seu mundo. Joga a mão para cima e grita comigo: eu sou universo para Deus. Eu sou uma galáxia inteira. Quem vai orar mais em línguas aqui, diga amém. Porque quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Ou seja, não importa a circunstância que eu estou, desde que eu aprenda a me esconder no Espírito, desde que eu aprenda a morar no Espírito, desde que eu aprenda como me esconder no Espírito. O Espírito é um refúgio em qualquer lugar que eu estou. Aí você vê Paulo sendo apedrejado. Esses dias eu assisti um filme em que uma mulher foi apedrejada. Ela foi enterrada assim, até metade. Foi apedrejada. Coisa horrível. No final do apedrejamento, ela estava toda desfigurada, destruída. A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado e dado como morto. Aquilo ali, meu irmão, dentes se quebraram, ossos se quebraram, cabeça, queixo, peito. Paulo foi deixado um pedaço de carne. Mas diz a Bíblia que os irmãos rodearam ele, ele se levantou e entrou na cidade. Às vezes a gente não para meditar na palavra. E diz a Bíblia que no outro dia ele saiu para pregar o evangelho com Barnabé. Paulo não vivia no apedrejamento. Paulo vivia no universo que foi construído no seu espírito. E aquele universo espiritual predominou sobre as suas circunstâncias. Porque um homem bom, do bom tesouro no seu coração, tira tudo o que ele precisa. Dá uma glória a Deus bem forte, igreja. Então diga para três pessoas perto de você: vai orar em línguas, meu irmão. Fala forte comigo: não importa que os meus pais me deixaram. Mais forte, igreja: não importa o que Adão me deixou. Eu posso me entregar ao Espírito Santo. Faz assim com a mão e diga: ora após ora. Hora após hora, hora após hora, e tudo que é edificado no meu espírito vai prevalecer no meu corpo, vai prevalecer na minha saúde, vai prevalecer nas minhas finanças, vai prevalecer na minha casa, vai prevalecer na... Não tem jeito, irmão. Não é a Bíblia no papel, é a Bíblia encarnada em você. Teologia é o verbo que se faz carne em você. Levanta a mão e diga: eu recebo. Deixa eu falar uma coisa sobre o diabo. E olha que quem vos fala sabe o que está falando. O diabo nunca desiste, mas ele sempre foge. Ele não desiste, mas ele foge. Pai, acho que eles não ouviram, não gostaram desse tema. Ah, pastor, eu queria que ele desistisse. Não, ele não desiste, mas ele foge. Você nunca vai mudar a cabeça dele, mas você vai pôr ele para correr. Porque ele não suporta a fé que você exerce. Porque a fé que você exerce é o seu comportamento segundo a sua consciência espiritual. A fé que você exerce é o seu comportamento segundo o que você crê. E quando você se comporta segundo a luz do Espírito, ativando a sua consciência, ou melhor, sendo ativado pela sua consciência, Satanás não tem outra opção. Ele tem que fugir. Cada vez que eu volto aqui, irmãos, Eu tenho novos esposos de guerra para derramar em vocês. E alguns aqui sabem o que eu estou falando. E tem uma unção de vitória muito grande caindo nesse lugar. Vou falar de novo. Tem uma unção de vitória caindo nesse lugar. Algumas coisas aqui não serão mais as mesmas a partir de hoje. Como profeta de Deus, eu decreto uma unção nova de vitória na tua vida. E eu ordeno que esses demônios soltem a tua saúde, soltem as tuas finanças, soltem a tua alma, soltem o teu casamento, saia do teu ministério em nome de Jesus. Porque por um caminho eles vêm contra ti, mas por sete caminhos eles fogem. Fogem! Assim que a mão diga, eu recebo esse negócio. Ah, pastor, mas é difícil. Eu também concordo. Às vezes que eu tive comunhão com o Luiz, estou lembrando de você aqui agora, Luiz. Luiz aperta a gente, né? Mas isso. Eu tenho alma, o negócio é difícil mesmo, cara. Mas abatidos, mas não destruídos. Porque o abatimento da alma não tem poder de avariar a edificação do espírito. Por isso, abatido, mas não destruído. Porque abatido está no nível da alma, mas a edificação está no nível do espírito. Bate o pé no chão e diga: eu recebo! Pega a mão para cima e diga: abatido, mas não destruído. Porque eu posso, olha assim com a mão, sempre contemplar a glória do Senhor. Como que eu contemplo a glória do Senhor? Eu começo a fazer como Abraão, eu começo a contar as estrelas que Deus iluminou no meu espírito. Deus falou com Abraão: conta as estrelas. E eu começo a contar aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra, aquela revelação, aquele entendimento. Meu Deus, aquele dia Deus falou isso comigo, Deus falou isso, Deus falou, eu estou iluminado. E aí Deus diz para Abraão: assim será a tua descendência. Será que eu estou conseguindo passar para o seu que está no meu espírito? Olha a importância de você ser alguém que tem palavras que Deus deu para você. Ontem, estava aconselhando uma irmã do gabinete, e ela contando para mim como ela tem lutas quando as filhas ficam doentes. Ela tem duas filhas gêmeas lindas. Como às vezes, e as filhas tiveram um nascimento prematuro, teve uma guerra nessa área. E quando as filhas ficam enfermas, às vezes com febre, alguma coisa de criança, assim, ela dá aquele medo nela. E ela: pastor, como é que eu faço? Porque eu confesso a palavra. Ela estava querendo dizer o seguinte para mim: tudo que você ensina eu faço. Esse é que é o problema. Tudo que você ensina eu faço. Eu confesso a palavra, eu faço. É aí que está o problema. Ela ainda não foi ensinada pelo Espírito Santo. Eu não estou anulando o meu ensino na vida dela, porque o meu ensino estimula ela. O meu ensino joga ela para frente, dá um pontapé nela, dá um glória a Deus bem forte, irmão. O máximo que a gente faz aqui é pegar aquele aparelho do médico. Mas você não vai ficar tomando choque o resto da vida, irmão. Nós, pastores, chegamos aqui e tum! O coraçãozinho espiritual bota a batalha, aleluia, o negócio funciona, amém, aleluia. Estou vivo de novo, ora em línguas, vou meditar na palavra, aleluia. Mas quando a guerra vem, aí você começa a fazer o que o homem te ensinou. Amém? E você continua fazendo o que o homem te ensinou. E você ainda não sabe sair da regra do homem e entrar no ensino do Espírito. Qual a diferença disso, irmão? A diferença é que quem vive na regra humana perde a intimidade, a dinâmica do Espírito, porque cada guerra é individual, pessoal, e cada prova é intransferível. Você quer ver? Quero, pastor. Olha na prova do irmão do lado, vê se dá para colar dele. Vê aí, pra mim. É sério. Olha na fala pro irmão, deixa eu ver sua prova, deixa eu ver se dá para colar. Responde para ele, não dá, a prova é minha, fala para ele. Fala, gente, fala pro teu irmão, deixa eu ver se dá para colar da sua prova aí, fala para ele. Sacode ele, fala, não dá para colar. Você tem a sua prova e eu tenho a minha prova, mas o mestre é o mesmo. A Deus pela vida do pastor Dave Roberts, meu paizão na fé. Sou muito grato a Deus pela vida do irmão Bernardo, meu paizão na fé. Homens que me inspiraram, homens que me são referências para mim. Deus usou esses homens para tum em mim. Mas há momentos que não adianta a palavra do Bernardo e do Dave. Eu preciso conhecer Deus por mim mesmo. Momentos que não adianta a palavra do pastor Zé Rodrigues, a palavra do Kenneth Hagin, a palavra do Heber, não adianta. Você precisa conhecer Deus por você mesmo. Vou falar de novo, você tem que conhecer Deus por você mesmo. Israel conheceu os feitos do Senhor, mas Moisés conheceu os caminhos. A oração em línguas vai te levar a conhecer os caminhos do Senhor. Que você vai se entregar ao Espírito Santo. Gostei do reloginho, viu? Você calou minha boca hoje, aleluia. Quem está usando o reloginho aí, dá glória a Deus, aleluia. Ó, meus filhinhos estão aqui, aleluia. Daqui a pouco o Senhor começa a ministrar no seu coração. Aí você está ouvindo essa palavra, você pensa assim, pastor, mas isso que você está falando é muito profundo, não é não, irmão? Isso que você está falando é assim, é para os super espirituais, cadê eles? Onde eles estão? Porque eu quero que eles orem por mim hoje, eu sou o primeiro a pegar a fila da oração. Pastor, isso você está pregando aí, não é para mim não, eu sou muito carnal. Então é para você mesmo. Pergunta forte para mim, como assim, pastor? Como assim, pastor? Deus sabe lidar com a sua idade espiritual. Deus sabe se comunicar com o seu espírito. Deus não é limitado pelas condições da sua alma e da sua carne. Deus ultrapassa o véu da tua carne e comunga com o teu espírito. Ele é teu pai. Levanta a sua mão bem alto e diga, Deus, Ele sabe ultrapassar a minha carne. Mais forte, igreja, ultrapassar minha alma e comungar com meu espírito. Faz assim com a mão, na minha idade. Deus sabe falar comigo. Aponta o dedo para cá, fala, aquele pastor barrigudinho lá na frente. Fala, gente, aquele pastor, ele é muito complicado. Mas meu pai não. Meu pai fala e eu entendo. Nada substitui a voz do Espírito Santo na tua vida. Irmão, por que você vai fazer isso? Porque eu tenho uma palavra. Irmão, por que você não vai fazer? Porque eu tenho uma palavra. Irmão, por que você age assim? Porque eu tenho uma palavra. Irmão, por que você não age assim? Porque eu tenho uma palavra. Falou comigo. Eu lembro o dia e a hora, eu sei o momento. Não tem fogo que queima isso não, irmão. Você está ouvindo aqui, amanhã você não lembra mais não, meu irmão. O que Deus fala com você, você não esquece nunca mais. coração a gente esquece, a voz de Deus não, porque a voz de Deus marca o nosso espírito, a voz de Deus entra em fusão com o nosso espírito, a voz de Deus se une com o nosso espírito, a voz de Deus ilumina o nosso espírito, a voz de Deus cria uma consciência espiritual no nosso espírito. Outras pregações ungidas eu já ouvi, eu esqueci. Na hora que o capetão vem, meu irmão, não lembro de pregação. É Deus, é o Senhor, Pai. A hora que a tempestade vem, que o meu barquinho vai lá em cima e vai, e vai. O que eu procuro é a âncora. Cadê a âncora? Aí o Espírito Santo fala assim: filho, está além do véu. Não está aí na região da alma. Está no meu lugar, da minha presença, onde eu falei com você. Lembra? Lembra, lembra, lembra? Lembra, papai? Se firma aí, filho, que esse barquinho não vai afundar. Esse barquinho não vai afundar, aleluia. Glória a Deus. Bate pelo chão e dá uma glória a Deus bem forte. Diga comigo: não tem barco que naufraga para quem vive numa consciência espiritual saudável. Quando você recebe essa palavra? Vamos ler de novo? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Eu falo e você repete comigo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Quem é filho da fé aqui, dá uma glória a Deus bem forte. Mano, deixa eu te dar uma palavra. Seja filho de uma palavra. Fala assim: segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Diga para o irmão que está ao seu lado: combate firmado nelas. O bom combate. Aí você vai dar valor na oração em línguas. Aí você vai dar valor nas práticas espirituais. Aí você vai dar valor no combate. Porque o seu combate não é um combate místico. O seu combate é um combate segundo as profecias das quais você foi objeto. Ah, ninguém nunca profetizou para mim. Não precisa ninguém ter profetizado. Se o Espírito Santo falou, ele profetizou. Você prefere outro profeta? Cala a boca, tem gente aqui que prefere sim. Aí eu queria que fulano pusesse a mão na minha cabeça. Aí eu queria que fulana, aquela profeta, orasse comigo. E o Espírito Santo está dentro dele, olhando para ele assim, pensando: meu Deus não, eu, né? Eu mesmo. Quando é que ele vai entender que o Pai das luzes habita aqui dentro? O Pai dos Espíritos. O Pai dos Espíritos dos profetas. Meu irmão, se muito profeta tem que te dar recado, é porque você não aprendeu ainda a ouvir a voz do Espírito Santo. Deus tem que mandar recado, você não ouve? O Senhor te diz: estou mudando isso essa noite. Eu vou te levar a um lugar de intimidade comigo. E eu vou te colocar acima das regras, estruturas humanas, e eu vou te treinar na consciência do Espírito. E aí você vai ter um motivo real para um combate, porque você não vai combater misticamente, você vai combater espiritualmente. Diga: eu recebo. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, quero orar com você. Vem cá, todo mundo.